a sua rádio onde você estiver. Sagrado das intenções. Senhor Jesus, laço unificante de nossa fraternidade, põe um selo de silêncio em nossa boca para fechar a passagem a toda murmuração ou comentário desfavorável, para guardar ciosamente até o túmulo as confidências que recebemos ou as irregularidades que observamos, sabendo que a primeira e mais concreta maneira de amar é guardar silêncio. Semeia em nossas entranhas fibras de delicadeza. Dá-nos um espírito de alta cortesia para reverenciarmos uns aos outros, como o faríamos contigo mesmo. E dá-nos, ao mesmo tempo, a exata sabedoria para juntar convenientemente essa cortesia com a confiança fraterna. Senhor Jesus Cristo, dá-nos a graça de respeitar-nos. Assim seja. Noite de Estrelas, é um grande prazer de receber hoje a visita da futura rainha do rádio, Emelinha Barba. Está começando Histórias e Memórias, um programa que vai tocar músicas do passado. Os tempos idos, nunca esquecidos, trazem saudades ao recordar. Contar histórias e fatos de Foz do Iguaçu. Venha conosco para uma viagem no tempo. Amigo, vinte que fala, o repórter é o testemunho ocular da história. No ar, Histórias e Memórias. Apresentação Rita Araújo e Jorge Pegoraro. Produção Samila Araújo. Oferecimento Itaipu Binacional, a maior geradora de energia limpa e renovável do planeta. E Mineração Maracaju, referência em extração, transporte e comercialização de areia. Histórias e Memórias. Alô, bom dia, Foz do Iguaçu. Bom dia, nossos irmãos do Paraguai, nossos irmãos da Argentina. Bom dia, Márcio. Bom dia, Samela. Bom dia, Yáscar, que fez essa breve oração abrindo o nosso programa Histórias e Memórias, hoje, dia 8 de novembro de 2015, com uma chuvinha leve aqui em Foz do Iguaçu. Programa ao vivo aqui, diretamente da rede Transamérica Foz do Iguaçu. E hoje com a presença aqui de duas pessoas muito especiais, né, na nossa rádio hoje, a irmã Maria de Fátima dos Santos, mais conhecida como Irmã Fátima, né, irmã? Bom dia. Bom dia. Seu bom dia aqui para os nossos ouvintes que estão hoje ligadinhos aqui no programa Histórias e Memórias. E a dona Helena Aparecida Borges, que é colaboradora da nossa querida APMI também. Bom dia, dona Helena. Bom dia. Tudo bem? Vocês devem estar estranhando os nossos ouvintes, né? Onde está a voz da Rita Araújo? A Rita Araújo hoje com um compromisso muito sério, muito importante na nossa paróquia São João Batista. Não pôde estar aqui presente, mas ela chega aqui até o final do programa, se tudo correr bem. E vocês aí em casa hoje vão ter que ouvir aqui os comentários, não só os comentários, a entrevista, o bate-papo com a irmã Fátima e com a dona Helena, mas também acompanhar toda a entrevista aqui com o Jorge Pegoraro. Então, uma semana muito importante para todos nós, né, Márcio? E, felizmente, estamos aqui novamente na Transamérica Foz com mais um Histórias e Memórias. Eu vou começar aqui já com a irmã Fátima. Eu já vou perguntando aqui antes de qualquer coisa, já para a gente ir esquentando, né, irmã Fátima, os nossos estúdios aqui. Como que foi a sua chegada aqui em Foz do Iguaçu? Eu queria saber, assim, da senhora, qual é a origem, né? De qual lugar a senhora veio? Já que aqui no programa muita gente que vem é aqui do sul do Brasil, é de Santa Catarina, é do Rio Grande do Sul, mesmo aqui do Paraná. Então, abrindo aqui as nossas conversas, gostaria que a senhora comentasse um pouquinho sobre a sua família, a sua chegada aqui em Foz do Iguaçu. Primeiramente, eu cumprimento a cada um dos ouvintes desta rádio e dizer que eu sou aqui do Paraná mesmo, do norte do Paraná, de Santo Antônio da Platina, família, né? Toda ali de Santo Antônio da Platina. E na congregação, eu já tenho 25 anos de vida religiosa, né? Então já passei por várias cidades aqui do Brasil mesmo, porque a nossa congregação, nós temos trabalho aí espalhado pelo Brasil inteiro, né? Temos nossos trabalhos em Rondônia, no estado de São Paulo, em São Paulo, e aqui no Paraná, né? A maioria das nossas casas ficam aqui no Paraná. E eu, antes de vir para cá, eu estava com um trabalho em Curitiba, em um trabalho social também, ali, com crianças e famílias. Por isso, de repente, a nossa coordenadora provincial me mandou para aqui, para Foz do Iguaçu, porque o trabalho é semelhante ao que já estava fazendo em Curitiba. Embora com um agravante aí, que era a reconstrução da nova sede, que nós estávamos com a instituição, né, a casa, a estrutura bem deteriorada, e aí precisava fazer uma reforma grande. E eu vim com esse trabalho em vista, né, para ajudar a comunidade também das irmãs, que já aí estava um grupo, isso em 2006, né, nós tínhamos um grupo de irmãs, tinha 4 irmãs, e precisava reformar a casa das crianças. Que bom. Eu vou perguntar também aqui para a dona Helena, que está nos acompanhando aqui também no estúdio, acompanhando a irmã Fátima, né, Helena? Vou te chamar de Helena, porque nós já somos conhecidos aí já do Parque Nacional do Iguaçu, das suas ações, né, em prol aí principalmente das crianças também aqui de Foz do Iguaçu. Então, dizer que a irmã Fátima é a atual diretora executiva, né, da Associação de Proteção à Maternidade e Infância, da APMI. Isso, né? Nossa querida APMI. E a Helena, então, Helena, uma contribuidora, né, uma voluntária da APMI também. Bom dia, exatamente. Helena. Exatamente. Bom dia, Jorge. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Transamérica. Eu sou estou coordenando um projeto social lá conjunto com a irmã Fátima. É o projeto CAF, que é o Centro de Apoio às Famílias. Também é um projeto social que atende 20 famílias, das quais 20 famílias carentes. Juntamente com toda a instituição lá da creche, né, que tem 150 crianças, automaticamente 150 famílias. Um trabalho fascinante, é dirigido e coordenado pelas irmãs, a qual fazem com um braço de ferro e um trabalho muito gratificante de ser feito. Trabalho muito lindo. Que gostoso, né? A gente começar um programa assim no domingo pela manhã, ao vivo, né, irmã? Falando sobre toda essa questão do voluntariado, toda essa questão também dessa fé, né, e proteção também a todas as crianças, a todos os necessitados, né, podemos dizer assim, de Foz do Iguaçu. E nós conhecemos bastante, né, o trabalho da PMI, principalmente da irmã Fátima também, na busca, né, de condições para tornar a PMI cada vez mais justa, mais humana. Mas a gente vai bater ainda muito papo ainda aqui pela frente. Não é uma entrevista, né? A gente sempre fala que é um bate-papo gostoso. Mas o Márcio aqui vai nos brindar aqui com uma música especial aqui. Essa música foi pedida por um ouvinte, o Luciano Velter, do domingo passado. O Luciano mandou um abraço para nós aqui. Luciano, que mora lá em São Miguel do Iguaçu. Então nós vamos agora, Márcio, de Folhas, My Mistake. Histórias e memórias. Histórias e Memórias, uma viagem no tempo. Tá aí então, a pedido do nosso querido amigo ouvinte Luciano Welter, lá de São Miguel do Iguaçu, Folhas, né? Bacana, né? Eu acho que já muito tempo a gente não ouvia essa música, e também o espírito do programa Histórias e Memórias é isso também, a gente ter boas conversas aqui, boas entrevistas, bom bate-papo, mas também ouvir boas músicas. E nós temos hoje sorteio no programa também, né? O seu maior programa que mais sorteios dá aqui no oeste do Paraná. Então você pode acessar a nossa fanpage Transamérica Foz, através também do nosso WhatsApp 45-8828-2828 e o nosso telefone fixo 45-3028-2828. E hoje nós teremos aqui como brindes, né? Um bolo, aliás, que nós estamos já saboreando aqui, né, no nosso estúdio, um bolo da Bolo Doce Brasil, um passeio com direito a dois acompanhantes ao Museu de Cera, Vale dos Dinossauros e Maravilhas do Mundo. Então você que for sorteado no programa hoje pode levar dois acompanhantes para esse passeio maravilhoso. E também da Thea Bijuteria, hoje nós vamos estar sorteando uma dezena de São Bento de cristal com metais prata para proteção diária como chaveiro no carro ou em casa. A Thea, que fica ali no Shopping Mercosul, um abraço aí para as queridas amigas aí da Thea Bijuteria. E o nosso programa é isso, né? Bastante participação, bastante ouvintes já ligando aqui para o nosso telefone fixo, passando mensagens também no nosso WhatsApp. E no final do programa vai caber aqui a irmã Fátima e a Helena sortear os felizardos aí, ganhadores de hoje desse sorteio. Então nós vamos continuar aqui o nosso bate-papo gostoso com a irmã Fátima, da Associação de Proteção à Maternidade e Infância, APMI. Então, irmã, o trabalho começou mais ou menos aí, um pouco mais, podemos dizer assim, de 30 anos, né, da sua chegada aqui também em Foz do Iguaçu. E nesse tempo foram muitos desafios, né, pela frente, muito voluntariado, muito trabalho junto com os empresários, muito empenho junto com a sociedade de Foz do Iguaçu para se conseguir manter, né, a associação, que é uma entidade sem fins lucrativos, né, irmã? Conta um pouquinho para a gente como que é esse trabalho da senhora na comunidade. Então, a nossa congregação chegou aqui em Foz do Iguaçu mais ou menos em 85, 87, a congregação foi convidada para assumir esse trabalho, né? Ou no princípio era ajudar a comunidade aqui, levar em frente a APMI, a Associação de Proteção à Maternidade e à Infância. E após 2 anos trabalhando junto com a comunidade que já estavam ali administrando a instituição, as irmãs assumiram a administração. E de lá para cá a gente vem trabalhando com a comunidade. Realmente, no início, a gente percebia, né, que as estruturas já não eram tão assim nova e cada vez mais a gente percebia a necessidade de fazer uma reforma. Como a gente trabalhava com muitas crianças ali, a gente nunca tinha, a instituição nunca tinha fundo para que isso acontecesse, né? Então, quando, em 2006, o prédio, né, a estrutura já estava quase que condenada mesmo, a gente não podia continuar mais com as crianças dentro daquela estrutura. Foi aí que começa um desafio muito grande. Nesse período, eu estava chegando em Foz do Iguaçu, em 2006, e naquele ano eu me lembro que eu rezei muito, né, para saber o que fazer realmente com aquela estrutura, com todo aquele trabalho, com todas aquelas crianças que necessitavam daquele espaço. Então, isso foi um longo período de 1 ano, né? Quando eu cheguei, eu realmente percebendo a necessidade ali, eu falei, puxa vida, tem tantos outros lugares que a gente pode trabalhar. Mas aqui em Foz do Iguaçu também existe essa necessidade grande. Ao menos eu percebia, né? Não sabia se, como eu não conhecia a cidade, né? Era a primeira vez que estava vindo para a cidade de Foz do Iguaçu. Então, eu não sabia como a cidade estava vendo esse trabalho acontecendo ali naquele lugar. E o desafio maior foi dar o primeiro, realmente, o pontapé inicial. Porque eu dizia assim, se iniciar essa obra e ela não for em frente, não obtiver ajuda da comunidade, é sinal que realmente nós não precisamos continuar em Foz. Então vamos para uma outra cidade, tem tantas crianças, tantas famílias precisando. Mas se isso, a comunidade começar a ajudar, é porque realmente nós devemos ficar aqui. E foi o que aconteceu. Que bom, né? Que bom que todos ouvimos, né, os seus chamados aí. A cidade de Foz do Iguaçu realmente precisa bastante, né, desse trabalho. Temos muitos bairros, muitas famílias ainda, né, com muitas necessidades, infelizmente, aqui em Foz do Iguaçu. Mas o trabalho, é bom que se diga também, né, irmã? O trabalho da APMI, ele não iniciou em 2006. Em 2006 ele teve um incremento com a chegada, sim, da senhora, com a chegada das irmãs, né, aqui em Foz do Iguaçu. Mas nós temos um histórico, né, que a APMI, que a nossa produtora aqui, a Samela, correu atrás, né, Samela? A creche foi fundada em 8 de novembro de 1947 e nos anos 50 passou a funcionar nas instalações da antiga Casa da Infância Desamparada de Foz do Iguaçu. Então, desde o princípio, o propósito era oferecer assistência às crianças cujas mães trabalham, principalmente aquelas em situação financeira mais vulnerável, né? Então, a Samela conseguiu até um recorte do jornal A Notícia, né? Notícia da época, notícia de 13 de abril de 1957. Olha aí, ó, nem eu tinha nascido ainda, em 1957. Eu também não. Acho que aqui ninguém do estúdio, né? Mas é uma notícia, então, tirada do jornal que era do João Lobato, né, Machado, jornal A Notícia de Foz do Iguaçu, Associação de Proteção à Maternidade e à Infância de Foz do Iguaçu. Então, em Assembleia Geral Ordinária, realizado dia 13 de abril, foi eleita diretoria que deverá reger os destinos da Associação de Proteção Maternidade e Infância de Foz do Iguaçu, que ficou assim constituída. Então eu vou ler aqui a diretoria, para a gente lembrar, né, de alguns nomes. O presidente, então, Isabel Lopes Beck, a vice-presidente Amélia Mati, primeira secretária Otília Schimmelfeng, segunda secretária Aglael Oliva, tesoureira Jurema Schimmelfeng, segunda tesoureira Catarina Sink, aqui é parte financeira Celeste Sotomayor. Então a nova diretoria, dando aqui novos votos de pleno êxito, né, na espinhosa missão em que ora se está investida. Ou seja, já naquela época era uma espinhosa missão, irmã. Com certeza. Eu imagino que deva ser, né? Um trabalho, quando ele é um trabalho árduo, bem feito, ele, né, ele exige sacrifício de algumas pessoas, né? Exatamente. Então, e sempre tem aquelas pessoas que se doam, né? Isso, mais por uma envolve, causa, né? Isso, que se envolve. Que se envolve bastante. Eu imagino que desde o início, e o trabalho ali com a necessidade que demonstrou desde o início, eu imagino que isso, né, foi um trabalho realmente... E que teve êxito, né? Essa ideia, né, de se fazer a PMI desde lá atrás, né? Desde esses tempos atrás. Então, a Rita, infelizmente, não está aqui com a gente hoje, mas a Rita poderia falar um pouquinho sobre essas famílias, né, que ela conhece muito de perto aqui de Foz do Iguaçu. Mas provavelmente a Isabel Lopes, a presidente, né, era esposa do capitão Beck. Então, quem conheceu o capitão Beck aqui, a Otília Schimmelfeng, filha, né, do primeiro prefeito de Foz, Jorge Schimmelfeng. A Aglael foi diretora do Colégio Monsenhor Guilherme. Então, assim por diante. Então, essas pessoas já da comunidade, né, que se envolviam aí, com essa questão aí, voluntária, de Foz do Iguaçu, através da Associação de Proteção à Maternidade de Infância. Irmã, em 1985, o bispo Dom Olívio Faza abriu o caminho, então, para a direção religiosa da entidade. Aproveitando esse gancho, a participação da igreja, a participação religiosa nesse setor, como que a senhora classifica isso? Como que é importante se manter uma entidade dessa através das questões religiosas? Olha, na verdade, a nossa congregação, Irmãs do Sagrado Coração do Verbo Encarnado, a nossa fundadora, ela tinha como objetivo trabalhar com as famílias e as famílias que se encontravam à margem, né? E que hoje se encontram à margem. Então, esse é um trabalho de missão e de carisma da nossa congregação. Talvez seja por isso que o Dom Olívio, conhecendo um pouquinho o nosso trabalho, o nosso carisma, nos convidou para estar assumindo esse trabalho aqui em Foz do Iguaçu. Mesmo que, na época, segundo o que conta, né, é que as famílias que estavam trabalhando, de repente, estavam encontrando algumas dificuldades, né, de dar continuidade nesse trabalho. E é por esse motivo que, então, o Dom Olívio, essa comunidade pede para o Dom Olívio, de repente, estar conversando com algumas congregações religiosas, né, para vir assumir esse trabalho. E como a nossa congregação, nós temos já esse trabalho no Brasil todo, né? Esse trabalho com a família e com a criança, e a família e a criança, aqueles que estão à margem, porque o nosso carisma é a educação, é a criança, é o jovem. E então, nós viemos para cá. E isso é importante porque nós trabalhamos com o nosso carisma, a nossa espiritualidade. É o amor de uma congregação através de uma fundadora, né, que teve essa inspiração de fundar em 1984 e de lá, em 1884, a nossa fundadora fundou a congregação com esse carisma.

Ouça Transamérica no celular, no tablet, onde você estiver. Acesse transamericafoz.com.br e baixe agora mesmo o seu aplicativo. Minhas músicas, minha rádio. Transamérica. Atuar com agilidade e comprometimento nas atividades de extração, transporte e comercialização de areia é a missão da Mineração Maracaju, fornecendo produto de alta qualidade para os clientes e contribuindo no desenvolvimento dos seus colaboradores e das comunidades onde atua. Práticas de sustentabilidade com credibilidade, responsabilidade ambiental, agilidade e trabalho em equipe fazem da Mineração Maracaju referência na qualidade de produtos e serviços. Conheça a Mineração Maracaju. Acesse mineraçãomaracaju.com.br ou ligue 3541-3777. Todas as manhãs na Transamérica tem sexo, comportamento, saúde e relacionamento. Com dois apresentadores. Vai. E sempre concordam em tudo. É difícil fazer coisa com pessoas que mentem. Dois em um Transamérica. Um programa que coloca todo mundo pra discutir a relação, mesmo que não se chegue a uma conclusão. Você tá do lado do Ricardo Zan, ferrou. Os assuntos que vão ser comentados durante todo o dia. A sua participação. A sua opinião. Dois em um Transamérica. De segunda a sexta, 8 da manhã. Horário de Brasília. Transamérica. Transamérica. Transamérica. A sua rádio onde você estiver. Causos, músicas, histórias e memórias. Relembrando fatos históricos de Foz do Iguaçu. Histórias e memórias. Esse Márcio põe a gente à da dificuldade, né, Márcio? Rita Araújo volta aqui para o programa correndo, Rita Araújo. E nós continuamos aqui, então, a nossa entrevista com a irmã Fátima, com a Helena. É muito bom aqui nos bastidores do programa, aqui tomando um cafezinho, né, irmã? Comendo um pouquinho, um pedacinho de bolo aqui, da Bolo Doce. E a gente conversava aqui com a Helena, principalmente. Eu gostaria até de passar a pergunta para a Helena falar um pouquinho e depois a senhora complementa. As dificuldades da administração, né, de uma creche na cidade. Às vezes as pessoas leigas, assim como eu, né, eu escuto falar assim, não, o trabalho da creche tal, nós temos várias creches aqui em Foz do Iguaçu, várias associações também de voluntários. Mas a gente não sabe o dia a dia como que é isso, como que funciona isso na prática, né? O número de crianças que estão ali sendo atendidas, a alimentação que precisa ter para elas, os técnicos, né? Hoje os profissionais que estão envolvidos, né? Como que é esse dia a dia, Helena? Conta um pouquinho para a gente. Então, Jorge, é assim, foi levantada a estrutura da creche, que hoje falar está uma estrutura magnífica. Imagine você, não foi fácil para levantar toda essa estrutura, foi muitos anos de trabalho, um trabalho incansável que as irmãs fizeram. Mas agora o desafio é maior ainda, é manter essa estrutura. Porque, assim, manter, você vê, a conta de luz, conta de água, que é muito alta, tem que manter a folha de pagamento também, que é alta. E, assim, são 150 crianças diariamente, mais 20 famílias, das quais recebem por dia 4 refeições. Ou seja, as crianças chegam de manhã, 7h30, às 8 horas elas tomam o café, 11 horas tem o almoço, 2 horas tem o lanche e às 4 horas tem a janta. Então são 150 refeições, mais ou menos servida por dia 200 refeições, entre crianças, funcionárias e as famílias do projeto atendida pela creche. Faça as contas de quanto custa isso tudo. E isso é um custo das quais o quê? A gente consegue levar esse trabalho feito automaticamente só com doações, com pedidos. Mas, assim, funcionários, como que a gente banca? Uma parte a gente recebe uma pequena subvenção, mas as quais não cobre todas as despesas também. Exatamente. E hoje nós temos uma questão muito importante, que são os profissionais, né? Hoje não se pode mais trabalhar com crianças ou com jovens, com adolescentes, com pessoas sem formação. né, irmã? Hoje nós temos todo um compromisso, né, trabalhista até, de ter profissionais formados, né, nas suas devidas profissões. Ou seja, tem que ter lá o psicólogo, tem que ter o professor de educação física, tem que ter o nutricionista. Como que é isso, irmã, ter esses profissionais envolvidos? Então, essa é a questão que a Helena estava acabando de falar, da equipe técnica. Hoje, para eu manter... registrado, né, esse trabalho com o grupo de famílias, que no interior dessas famílias nós temos um número mais ou menos aproximado de 50 pessoas, né? Isso. Essas 50 pessoas que estão participando do nosso projeto ali do grupo de 20 famílias, eles têm recebem as oficinas, né, recebem uma cesta básica. Todo mês, cada família recebe uma cesta básica para ajudar na sua manutenção mesmo, porque essas famílias são bastante carentes. E também, não só isso, mas a gente oferece as oficinas, né, de artesanatos, de computação, de danças. Então, as famílias recebem ali um apoio, uma orientação. São famílias realmente que estão lá à margem. Aquilo que eu acabava de falar no bloco anterior, que a nossa missão é trabalhar com essas famílias que estão à margem, né? Trazer essas famílias para estar envolvendo dentro de uma comunidade onde elas são também com direitos, deveres e poder também conseguir um trabalho. Então, através dessas oficinas, muitas famílias conseguem começar ao menos um trabalho com manicure, com, né, alguma coisa que possa ajudar as suas famílias. E hoje a comunidade, eu não sei se elas confundem um pouquinho sobre o nosso trabalho ali, porque no início da construção nós fizemos algumas salas que foram alugadas, e isso foi um projeto assim que deu certo, sabe? Para ajudar na desde própria manutenção. Desde o início, da própria manutenção da construção, e hoje essa manutenção, esse valor que a gente recebe, e hoje o pessoal pensa, a PMI não precisa de ajuda porque tem as salas comerciais ali que são alugadas. As salas, nós recebemos dessas salas do aluguel ali um valor mais ou menos aproximado de 15 mil. Hoje, a nossa folha de pagamento, só a folha de pagamento com esses dois projetos que nós trabalhamos, que é o projeto com as famílias e o projeto com a creche, é de 33 mil. Então, para vocês verem... É insuficiente, ver, né? Não ajuda, ajuda, porém, e ajudou bastante, está ajudando, mas não é suficiente para a gente continuar mantendo essas 170 famílias que nós temos no momento já na responsabilidade da PMI. Nós temos essa subvenção que o município nos ajuda para a manutenção das crianças num meio período. Só que hoje a gente vê a necessidade das famílias de ter a criança num período integral. E é por isso que nós optamos para ficar com a criança no período integral, para ajudar essas famílias também. Mesmo porque a nossa missão é essa, fazer com que essas famílias ajudem na base da sua família, né? Isso, para que elas possam trabalhar, para poder dar alimentação, para poder dar, né, outras coisas, que a criança fica ali conosco até os 6 anos, né? E aos 5 anos, depois vão para a escola, e essa família tem que ter uma base para dar continuidade na formação dessa criança, e elas precisam trabalhar. E a senhora lembra de cabeça, ou a Helena lembra, quantos profissionais hoje estão envolvidos com isso? Porque a senhora colocou que são mais ou menos 150 crianças, né? Mais ou menos 20 famílias, um grupo de 50 pessoas que estão... Eu vou dizer para você aqui, mais ou menos assim, eu não sei se aí você pode ir fazendo a soma, né? Porque eu sei mais ou menos os profissionais de cada projeto, né? Para você ter uma ideia, nós temos... No projeto das famílias, que nós temos que ter a equipe técnica, que é composta de um coordenador do projeto, um psicólogo, um assistente social, e aí nós temos o pessoal que trabalha com as oficinas, né? Com a computação, professor de dança, professor de artesanato. Esse é o grupo com de um projeto, o projeto das famílias. E esse projeto é um projeto caro, porque essa equipe técnica são pessoas formadas, são pessoas que... São profissionais, que estão aí também, caros, precisam sobreviver, né? E que hoje nós não temos aí ajuda de ninguém para manter esse projeto. Esse projeto está acontecendo pelos eventos, as coisas que as irmãs fazem junto à comunidade. Então, nós não temos ninguém patrocinando esse projeto. Assim, dizer assim, olha, tem um valor patrocinado, nós não temos. Não tem um empreendedor, uma empresa privada que ajuda isso também. Vocês têm uma subvenção municipal, né? Para a creche. Para esse projeto de família, não. Não temos. E para o projeto das famílias, que são da creche, que são 150 famílias, nós temos 6 professores, né? Um pedagogo, que é um coordenador pedagógico. Nós temos um diretor, né, da instituição, que no caso sou eu que faço esse trabalho. Aí tem 12 atendentes, que são pessoas que atendem as crianças junto com os professores, né? São 12 atendentes. Aí nós temos 3 pessoas que trabalham na limpeza. Nós temos... Cozinha. 2 cozinheiras. Três, porque tem a irmã que trabalha lá na cozinha também, e mais 2 funcionárias na cozinha, são 3, né? Porque além da 150 crianças, nós temos mais um grupo de funcionários que também faz a refeição lá. Sim. Então, é mais ou menos aquilo que a Helena falou, por dia. Aí tem o do projeto, os atendidos que vão lá também, né? Então, mais ou menos 200 pessoas que a gente oferece alimentação diária ali. Isso, exatamente isso que eu ia dizer, né, irmã? Isso é todo dia, ou seja, não pode fechar as portas um dia da semana porque não tem comida, né? Não existe isso, tem que todos os dias estar ali trabalhando. Todo e vocês dia. Trabalham com as crianças, por exemplo... na creche, vocês trabalham de segunda a sexta-feira. Todos os dias da semana, dias... com toda essa equipe, com toda essa alimentação, as 4 refeições por dia. Isso. E é o período integral ali, né? Das 7h30, o primeiro horário... Na verdade, às 7h já tem funcionários, né, que chegam. O último horário é às 17h30, né? Porque tem ali funcionário que faz o trabalho até as 17h30. O horário das crianças é das 7h30 até as 17h15, né? Mais tarde, 17h15. Mas é o período integral, todas. Então, a instituição é movimentada o dia todo, né? Com um grupo grande de pessoas. E graças a Deus, né? A gente só tem que agradecer mesmo a Deus, porque aquela estrutura que ficou muito boa, quem ainda não conheceu, você que estão nos ouvindo, né, que não conhece, ajudou lá e não conhece como está, eu convido vocês para estar lá, para conhecer, para ver que qual beleza. Qual que é o endereço, irmã? Passar na rua Almirante Barroso, 1179. Então, você pode entrar lá, conhecer a estrutura, ficou uma estrutura muito boa, tanto para as crianças como para as famílias que estão lá. É uma coisa maravilhosa, uma coisa de Deus mesmo. Eu falo que é de Deus, o pessoal fala assim, irmã, mas isso daqui foi tudo com arrecadação, com ajuda da comunidade, tanto que eu não posso aqui citar nome de ninguém. Porque é desde aquela senhora, hoje no Evangelho de hoje, né, na missa, dizia daquelas viúvas lá que ajudou com o que tinha e nunca faltou. E eu me lembro daquela senhorinha que chegou lá e disse, irmã, eu vim aqui ajudar na construção. E eu pensando que ela tinha chegado ali para pedir ajuda, né? Mas ela sentadinha lá esperando, eu fui... E a senhora, o que, que a senhora precisa? Ela disse assim, hoje, graças a Deus, eu não estou precisando, irmã. Eu venho aqui oferecer a minha ajuda. E a minha ajuda é R$10 para a construção. E eu me lembro dessa senhora, que ela deu o que ela tinha em agradecimento, porque os filhos delas, né? Os filhos dela tinha estudado ali na PMI, e ela, então, reconhecida com esse trabalho, ela foi ali ajudar na construção. E até aquele que ajudou com um valor maior, né? Mas eu vejo assim, a importância da colaboração de toda a comunidade que chegou até até naquele porte ali dessa estrutura muito boa, que o pessoal olha e diz, esse é um milagre de Deus. Mas eu digo que é, porque cada pessoa que ajudou ali, houve o toque de Deus no coração. Ninguém ajuda ninguém se Deus não tocar no coração. Isso é uma realidade. Olha que belas palavras da irmã aqui nesse domingo de manhã. Aqui nós estamos satisfeitíssimos, né, de ouvir tudo isso. E esse exemplo exatamente de vida e de profissão também, né, de manter essas crianças, essas famílias. E eu lembrei quando a senhora também comentava dessa senhorinha, né? Em nome dela, vamos agradecer a todos, né, que ajudaram a PMI, que tudo realmente parte a princípio de um tijolo, né? Precisa de um Sim. tijolo para se iniciar uma obra, né? Então foi esse tijolo que essa senhora com certeza levou lá, né, para edificação e se tornar tão, tão bela e tão competente como é hoje. E Mas eu me lembro no início, né, da obra, que as irmãs procuravam no início arrecadar o montante necessário, porque nós tínhamos lá o projeto, e o projeto era de 1.200.000, e elas tentavam arrecadar esse valor para depois iniciar a obra. E eu me lembro que eu rezava sobre isso, então me vinha que a gente talvez não precisasse assim do dinheiro antes, mas assim do material e da ajuda de mão de obra de cada pessoa da comunidade ali interessada em ajudar. E assim, nós, partilhando isso com as irmãs, nós iniciamos essa obra. Que maravilha. Então, Márcio, nosso programa também é de música, né, Márcio? Vou oferecer essa música aqui de Led Zeppelin para nossa querida produtora Samela, né, Araújo. Stairway to Heaven, em 8 de novembro de 1971, foi o lançamento do Led Zeppelin 4, cuja música, mesmo não sendo lançada como single, foi o maior sucesso do ano e ainda é considerada uma das melhores músicas de todos os tempos da banda. Então, vamos lá, Márcio. Você está ouvindo Histórias e Memórias na Transamérica. Ooh, it makes me wonder.

Novembro Azul na Transamérica, combatendo o câncer de próstata. Fala rapaziada, nós somos a Malta e estamos aqui hoje para passar uma ideia muito bacana. Você sabia que exercícios regulares e o controle da obesidade são uma das melhores formas de prevenir o câncer de próstata? Eu apoio o Novembro Azul aqui na Transamérica. Atuar com agilidade e comprometimento nas atividades de extração, transporte e comercialização de areia é a missão da Mineração Maracaju, fornecendo produto de alta qualidade para os clientes e contribuindo no desenvolvimento dos seus colaboradores e das comunidades onde atua. Práticas de sustentabilidade com credibilidade, responsabilidade ambiental, agilidade e trabalho em equipe fazem da Mineração Maracaju referência na qualidade de produtos e serviços. Conheça a Mineração Maracaju. Acesse mineraçãomaracaju.com.br ou ligue 3541-3777. A Transamérica é top! Doce é sentir. A Thea é especializada em bijuterias católicas, escapulários, terços e rosários produzidos artesanalmente. Trabalha com metais nobres, cristais e pedras preciosas brasileiras. E a novidade Thea, peças finas e exclusivas para noivas. Sempre linda, elegante e protegida com Thea. Ateliê na Rua Rui Barbosa, 1032, Sala 47, Shopping Mercosul. WhatsApp 998233 92. A Transamérica tem a melhor hora extra do Brasil. E o melhor, direto, sem intervalos. Muita música. Hora Extra Transamérica. Várias edições com os melhores sons. Hey, this your boy Chris Brown, man. It's Rihanna. Oh, I'm Beyonce. And we the Black Eyed Peas. Hey, this is Avril Lavigne. Hey, it's Katy Perry. Hora Extra. A qualquer momento aqui. Hora Extra. Transamérica. We play the hits. A sua rádio onde você estiver. Causos, músicas, histórias e memórias. Relembrando fatos históricos de Foz do Iguaçu. Histórias e memórias. E retornamos aqui, né, para o nosso estúdio, depois de comer aqui um bolo gostoso, um cafezinho, nesse bate-papo aqui saudável e abençoado com a irmã Fátima e a amiga Helena, que estão aqui falando para nós um pouquinho sobre a APMI. E é muito importante também nós lembrarmos dos nossos brindes, né, de hoje. Muitas pessoas aí participando dos nossos brindes do Histórias e Memórias, através da nossa fanpage Transamérica Foz, nosso WhatsApp 45882828288 e o nosso telefone fixo 3028-2828. E você concorre hoje, então, a um bolo da Bolo Doce Brasil, a um passeio com direito a dois acompanhantes ao complexo Dreamland Iguaçu Show, inclusas as três atrações, Museu de Cera, Vale dos Dinossauros e Maravilhas do Mundo. Então, você que for sorteado, você pode convidar duas pessoas e ir lá fazer os três passeios nesse atrativo maravilhoso de Foz do Iguaçu. E da Thea Bijuteria, uma dezena de São Bento com cristal e metais prata para proteção diária, né? Que você pode utilizar como chaveiro no carro ou em casa. A Thea que fica ali no Shopping Mercosul. Então voltamos aqui falando um pouquinho mais sobre a nossa associação querida APMI, né? Associação de Proteção à Maternidade e Infância. E eu confesso, irmã Fátima, que a senhora explicando toda essa estrutura para nós, tudo isso, esses dois projetos maravilhosos que são desenvolvidos, né? Atualmente na associação, o projeto da creche, o projeto das famílias também. Vocês acertaram no planejamento de fazer essas lojas, de alugar esses imóveis, porque hoje a questão mais triste que nós costumamos ver, isso é um exemplo também para a classe política, né? Às vezes se constrói uma estrutura magnífica, maravilhosa, e depois você não tem recursos para manutenção, né? Então vocês já pensaram nisso também, nesse planejamento de ter ali um pouco mais de recursos para manter esses projetos que são muito importantes no dia a dia. E nós falávamos aqui no intervalo, até a Yáscara também lembrando, da parte espiritual, né, dessas famílias, dessas crianças. Como que vocês trabalham isso também no cotidiano? Ou seja, como que vocês transmitem também a fé, a religiosidade, principalmente para as crianças e para essas famílias? Então, as irmãs, nós temos um programa espiritual de vida, ali, nós irmãs, né? Nós temos falando assim do grupo de irmãs que administra a congregação, nós temos os nossos momentos de oração, né? Nós fazemos a oração de manhã, temos a oração no período da tarde, temos oração no período da noite. Então, nós temos mais ou menos um número de horas que a gente está sempre em oração, né? Às vezes, nós temos os nossos colaboradores lá trabalhando, um momento em que as irmãs estão fazendo momentos de oração. E também com os funcionários, nós temos um programa de espiritual de vida também com os funcionários. Nós temos formação, nós temos uma vez no ano, né? Nós temos a semana de formação religiosa, né? Formação cristã, primeiramente. E os funcionários também recebem essa formação religiosa e a formação de espiritualidade e carisma nosso, né? Porque a nossa espiritualidade é levar a verdade, né, na caridade. A quem? Aos nossos colaboradores, aos nossos atendidos. Então, levar o amor, a verdade com amor, na caridade, a esses nossos atendidos. Com as crianças, nós temos um momento, todos os dias, nós temos um momento que nós trabalhamos também essa parte de espiritualidade, é a espiritualidade que nós passamos para os nossos colaboradores, e os nossos colaboradores passam para as crianças. Então, nós temos esse momento, temos o momento de formação próximo do Natal, né? Porque a maior festa da nossa congregação é o Natal. Por quê? Nós somos irmãs do Sagrado Coração do Verbo encarnado, né? É o Verbo que se encarna. Então, é um momento para nós muito significativo, né? Dentro da espiritualidade. Então, o nosso maior festa, né, na congregação é o Natal, o nascimento de Jesus. Um Deus que se torna carne, que se torna homem para redimir a humanidade. Então, esse é um momento também que nós fazemos de espiritualidade com os nossos colaboradores, né? E eles, durante o ano, vão passando isso também para as nossas crianças. Nós temos toda semana, todas as sextas-feiras, nós temos uma missa, né, que é celebrada pelo nosso querido Dom Laurindo, né? Aí participa ali os pais das crianças que querem participar, os funcionários, até mesmo as crianças, né? Qualquer pessoa também da comunidade que vem ali para participar da missa também. Que horas que é a missa, irmã? A missa é às 7:30 da manhã, então o pessoal tem que levantar um pouquinho mais cedo, né? E tem pessoas também da comunidade já participando. Durante o dia também, a qualquer horário, pode ir lá, a capelinha está, né, aberta para receber as pessoas que gostam de fazer o seu momento de oração. Como existiu sempre, desde o início, quando as irmãs chegaram ali, nós tínhamos o pessoal da comunidade que na hora do almoço, no intervalo do almoço, iam ali fazer um momento de oração. Então, a capela, hoje, na nova sede, tem lá a capela aberta também para a comunidade fazer o seu momento de oração. Olha, então, vamos convidar, né, toda a comunidade, né, Helena, a participar, não só dos trabalhos, né, também, que precisamos muito, e nós já vamos falar sobre isso também, sobre o voluntarismo, né, voluntariado na PMI. Mas também tem esse espaço maravilhoso lá de ir na missa às 7:30 da manhã, depois passa o dia todo bem, né? Faz suas orações ali já pela manhã com Dom Laurindo e depois passa um dia maravilhoso. Isso é muito bom. Acredito que é necessário ter, né, esses espaços, né, de preparação, de fé, de proteção mesmo, né, irmã, dentro dessa estrutura. Muito bom. E de manhã também, no início de cada dia, os nossos colaboradores, né? Eles fazem um momento de reflexão do Evangelho do dia, e isso ajuda muito no desenvolvimento do trabalho, né, com as crianças, porque é um trabalho árduo. A criança, ela exige muito do colaborador, né, de nós que estamos lá junto com eles. Eles às vezes sugam muitas energias e precisa ter uma bagagem grande aí também de amor, né, a Deus, para poder atender a necessidade dessas crianças. A gente imagina nós com uma criança, duas crianças em casa, né? Ou seja, um adolescente em casa. Você imagina ter 150 filhos todos os dias para alimentar, para cuidar, para educar, né? Para se fazer muitas vezes a função do pai e da mãe, né, Helena? É uma responsabilidade muito grande, né? É, além de tudo isso, ainda ensinar, né? Porque eles têm os trabalhos deles, desde o maternal até o pré-1, pré-2. Nós estamos trabalhando com apostilas lá. E eles aprendem, eles saem dali praticamente alfabetizados. E as professoras ensinam, eles têm um momento de estudo, que é na parte da manhã. Na parte da tarde, normalmente, eles têm a parte lúdica, recreativa, que faz parte do ensinar. Então, eles não estão ali só para ficar na creche o dia todo. Eles têm os deveres e também as suas obrigações. Ou seja, essa criança, quando ele entra para a rede de ensino normal, municipal, ele já tem uma preparação, né? Pela creche, ele já chega já com uma preparação especial. Tem toda uma parte curricular, né? Desde o maternal até o pré. Então, a gente tem toda essa grade curricular. E as crianças, esse ano, nós estamos trabalhando com material. Inclusive, a gente entrou em contato com o pessoal lá do Positivo, né? Para eles fazer em Londrina. Londrina, Maringá. Tem as duas sedes ali. E para eles fazer um valor mais em conta para as crianças. E a gente viu a evolução dessas crianças. Esse ano tem crianças saindo, lendo assim de uma forma assim. Eu falei, olha, as crianças, não importa, né, que classe são essas crianças. O importante é quando a gente passa alguma coisa, eles têm essa oportunidade, as crianças desenvolvem. É a coisa mais linda trabalhar com a criança. A criança é ávida, né? Por novidade, ávida por estudo, né? Sim. Ávida por conhecer coisas novas, né? E essa oportunidade que vocês estão oferecendo realmente é maravilhosa, né? Muito bom. Como que nós podemos fazer, irmã Fátima, para ajudar mais a PMI? Como que dentro desse planejamento, organização de vocês, né? Porque vocês já têm algumas ações já preparadas e desenvolvidas. Deve ter alguma coisa já para o final do ano, que a senhora falou que o Natal é muito importante também, né? Para os trabalhos de vocês. Como que a comunidade, falando assim como leigo, né? Como que a comunidade, eu que estou escutando o programa agora, Histórias e Memórias, quero colaborar com a PMI, quero colaborar com a irmã Fátima. Como que eu devo fazer? Olha, nós temos com o trabalho da creche, né, ou do Centro de Educação Infantil, né, a gente fala creche porque dá a impressão assim, que creche é só a parte lúdica, brincar, mas não. É um centro de educação infantil, né, onde é passado também a parte didática pedagógica. E nós trabalhamos a parte lúdica separada da parte pedagógica. Desse projeto, nós temos agora, a gente saiu com uma campanha, né, chamada Uma Luz em Meu Caminho. Qual o objetivo desse projeto Uma Luz em Meu Caminho? É a comunidade estar ajudando na manutenção de uma criança ali na PMI. Hoje, o custo de uma criança para a PMI fica em torno de R$ 380. Por mês. Por mês. Então, esse projeto, então, ele vem solicitando essa ajuda, né? É lógico que tem pessoas que querem ajudar, mas diz assim, eu não posso ajudar com com uma criança no, na sua no integral. Mas ela vai poder ajudar com o que ela pode. Não precisa ser os 380. Ela, se ela puder ajudar com 200, 150, 300, ela ajuda e tem uma outra pessoa que vai ajudar. Então, nós estamos com esse projeto Uma Luz em Meu Caminho, né? Que a comunidade pode estar participando em ajudar. Ela faz um cadastro, né? E a gente faz um boleto, ela pode fazer essa, né, pagar esse boleto onde ela achar melhor e fazer essa ajuda. Isso para as crianças. Para o projeto das famílias, o que a gente tem pedido para a comunidade nos auxiliar é que tem essa cesta básica, são 20 cestas básicas no final de cada mês, é repassado para essas famílias que estão participando dos cursos, né, lá em casa, que já participam, são as 20 famílias, e também o material desses artesanatos. A gente vai precisar de linha, de tudo isso que ajuda essas famílias dentro do artesanato, com bordado, com costura, com crochê, com tricô, né? Aí os voluntariados também, os voluntários, para aula de línguas, por inglês, francês, espanhol, que a gente que também nós temos dentro das oficinas, computação, né? A gente precisa de professor dentro dessa área também, e na área de dança, né? Música também. Música, são coisas assim que a gente repassa dentro das oficinas para as famílias. Então, nós podemos ajudar de duas maneiras, resumindo tudo isso que a senhora falou, né? Uhum. Com a parte financeira, seja, sim, através das doações, seja para adotar, vamos dizer assim, apadrinhar, né? Apadrinhar, né? Uma criança que está em torno de R$300 por mês, né? R$380, que a senhora, isso, falou, por mês, a manutenção dessa criança ali, né? Ou seja, através dos próprios cursos, seja através do voluntariado, né? Para esses cursos de informática, de artesanato, de dança, enfim, todo esse setor. Então, não tem como não ajudar, né, irmã? E com a alimentação, não só para essas 20 cestas básicas, mas também a alimentação para as crianças, né? Os nossos atendidos ali. Que bacana. Então, você que está nos ouvindo, né? O programa Histórias e Memórias é para isso também, é para contar a história, né, das instituições, dos seus dirigentes, mas também é um programa também que tem o seu cunho social, e aí nós precisamos de muita ajuda, né, para a PMI, que tem hoje uma sede, graças a Deus, muito boa, uma estrutura muito boa, que foi, foi erguida, né, com a ajuda da comunidade. Mas também precisa manter agora essas 150 crianças, essas famílias também que estão sendo atendidas lá. E, Márcio, vamos com mais uma música. Dia 6 de novembro foi o Dia Nacional do Amigo da Marinha do Brasil. Então, aqui em Foz do Iguaçu, nós temos muitos amigos, né, da Marinha. O comandante da Marinha, um abraço, o Veraldo, né, nosso amigo Veraldo aqui da Rádio Transamérica Foz, um grande abraço. Sérgio Lobato também, que são amigos da Marinha do Brasil. Então, nós vamos escutar a música Marinheiro Só, com Caetano Veloso. Causos, músicas, histórias e memórias. Relembrando fatos históricos de Foz do Iguaçu. Histórias e memórias. Eu não sou daqui, eu não tenho amor. Eu sou da Bahia, de São Salvador. Olha, eu não sou daqui, eu não tenho amor. Eu sou da Bahia, de São Salvador. O marinheiro, o marinheiro, o que te ensinou a nadar? Ou foi o tombo do navio? Ou foi o balanço do mar? Lá vem, como ele vem parceiro, todo de branco, com seu bonézinho. Lá vem, como ele vem parceiro, todo de branco, com seu bonézinho. O marinheiro, o marinheiro, o que te ensinou a nadar? Ou foi o tombo do navio? Ou foi o balanço do mar? O marinheiro, o marinheiro, o que te ensinou a nadar? Ou foi o tombo do navio? Ou foi o balanço do mar? Eu não sou daqui, eu não tenho amor. Eu sou da Bahia,

Game over. Mas com a Transamérica, todo mundo vai querer jogar. Game over. A gente tem um Xbox pra dar de presente. Não acredito, do Transamérica é. Aí você faz uma disputa online e dá um game over no tédio. Uhul. Pra tentar ganhar, dá um play e participe da promoção. Game over. Acesse radiotransamerica.com.br/pop, clique em promoções e participe. Conte pra todo mundo e compartilhe o controle do Xbox. Mais um presentão da Transamérica pra você ganhar. Deixa tudo em seu lugar. Pra você jogar, pra você curtir. Transamérica. Transamérica. Transamérica. Atuar com agilidade e comprometimento nas atividades de extração, transporte e comercialização de areia é a missão da Mineração Maracaju, fornecendo produto de alta qualidade para os clientes e contribuindo no desenvolvimento dos seus colaboradores e das comunidades onde atua. Práticas de sustentabilidade com credibilidade, responsabilidade ambiental, agilidade e trabalho em equipe fazem da Mineração Maracaju referência na qualidade de produtos e serviços. Conheça a Mineração Maracaju. Acesse mineraçãomaracaju.com.br ou ligue 3541-3777. No fim de semana, você embarca com a gente. Estação Transamérica. Esporte, lazer, notícia, moda, entretenimento. Entrevistas com gente que tem muito o que contar. E muita música na melhor estação do seu rádio. Estação Transamérica. Todo sábado do meio-dia às 2, horário de Brasília. Oferecimento Rastreadores Autotrack. Conectando você com o que é seu. Estação Transamérica. Transamérica. Transamérica. A sua rádio onde você estiver. Histórias e memórias. Retornando aqui então ao nosso programa Histórias e Memórias. Irmã Fátima, a Helena falando um pouquinho aqui sobre a história, né, da APMI. Eu tenho alguns recadinhos aqui para passar, né? A Cláudia lá do Ouro Verde está mandando um abraço para a irmã Fátima. O Everson Messias aqui teceu vários elogios aqui. Eu vou destacar aqui que o que ele escreveu aqui, irmã: o trabalho que as irmãs fazem é o que Cristo nos pediu em sua passagem pela terra. Nos doarmos aos irmãos e vivermos e pregar o evangelho. Então as pessoas estão ligadas aqui no programa Histórias e Memórias, né? Dizendo que ainda dá tempo, né, da gente participar aqui do sorteio do Histórias e Memórias. Daqui a pouquinho a irmã Fátima e a Helena vão estar sorteando os brindes de hoje, né? São 3 ao todo: um bolo da Bolo Doce Brasil, um passeio com direito a 2 acompanhantes lá no Museu de Cera, no Vale dos Dinossauros e Maravilhas do Mundo, e uma dezena de São Bento. Olha aí, até a bijuteria fazendo aí o sorteio hoje de uma dezena de cristal com pedras prata para proteção diária, né? Seja usada como chaveiro, no carro ou em sua casa. A fotografia dessa dezena está na nossa fanpage Transamérica Foz. Você pode ainda participar do nosso sorteio através dos telefones 88282828, que é o nosso WhatsApp, ou o telefone fixo 3028-2828. E nós temos também aqui uma informação bastante importante que nós vamos avaliar durante toda essa semana, né, Samela? Nós vamos fazer que nem o programa Fronte de sábado, né, do Guilherme Wojtkowicz, o programa Fronte Investiga, né, o programa Fronte Denuncia, o programa Fronte vai atrás de mais informações. Então nós tivemos uma informação que o museu, nosso programa sempre faz aqui uma alusão, irmã Fátima, Helena, sobre o Museu de Foz do Iguaçu, que nós precisamos ter um museu na cidade de Foz e aonde que esse museu pode se localizar, né? No próprio prédio ali da Prefeitura Municipal, no prédio da Fundação Cultural, né? Ali na Praça Getúlio Vargas. Enfim, são vários prédios, o antigo aeroporto, né, de Foz, onde hoje funciona o Gresf. Então são várias edificações antigas da cidade que poderia abrigar um museu municipal. E nós tivemos a informação nessa semana que haverá em Foz do Iguaçu Haverá, hein, gente? Não estou aqui afirmando, né? Poderá existir em Foz do Iguaçu o Museu do Centenário. E esse Museu do Centenário, uma vespa aqui que passou por aqui contou que pode ser ali na Praça Getúlio Vargas, né? Essa vespinha aqui nos passou essa informação. Mas a gente vai averiguar, vamos levantar ali junto, né, a Fundação Cultural, a Secretaria do Patrimônio Histórico do município, para a gente verificar, que não deixa de ser uma boa notícia, né? Se o programa Histórias e Memórias está fazendo aqui toda uma campanha, né? Já aí há 8 meses estamos indo de programa aqui na Rádio Transamérica Foz, nada melhor do que termos, sim, na cidade um Museu do Centenário. Só nós queremos que seja um museu efetivamente implantado e em funcionamento. A senhora também gosta, irmã Fátima, de cultura, de museu, de teatro? Conta um pouquinho para nós. Ah, eu, na verdade, eu gosto sim de coisas assim, que revive uma história, né? Uma coisa que foi importante. Eu curto, gosto muito. E precisa, em Foz do Iguaçu? Precisa. Foz do Iguaçu Centenário já precisa ter um acervo aí de coisas que os novos, né, vão ver essa história através dessas coisas importantes que é o nosso passado, né? Sem um passado, a gente não pode, né, avançar para o futuro assim, com alegria, né? Porque tem que valorizar, né, o passado, o que foi, a história, isso é muito importante. E no Museu de Foz do Iguaçu podemos já contar a história da PMI, né? Porque desde 1947, né, desde da década de 50, trabalhando aqui em Foz do Iguaçu. Foi a primeira obra social de Foz do Iguaçu, né? Acreditamos que sim, né? Muito provavelmente foi a primeira obra social aqui de Foz do Iguaçu. Exatamente. Mas, irmã, eu queria perguntar também para a senhora, nós estamos indo aí para o último quadro do programa Histórias e Memórias, é sobre o bazar. Como que funciona o bazar que auxilia, na verdade, né, que apoia a instituição? Então, nós temos lá um bazar brechó, né? Esse bazar brechó também é para ajudar na manutenção do dia a dia das crianças, dos dois projetos que nós temos, né? E esse bazar, ele funciona da seguinte forma: a gente nós recebemos, né, a comunidade leva aquilo que já não usa mais. Eu sempre digo para as pessoas: aquilo que eu tenho lá no meu guarda-roupa, que há um ano eu não usei, é porque está faltando para alguém que precisa. Então, olha lá no seu guarda-roupa. Tem roupa lá que você está esperando ainda uma oportunidade acontecer. Se dentro de um ano não aconteceu, então ela precisa ser doada para os nossos irmãos, né? Que precisa dessa veste, dessa roupa. Então, o que acontece? Levando lá para o bazar, o nosso brechó, a gente vende ela. E essa entrada, né, gente? Lógico que a gente vende isso bem mais em conta. Então, a própria comunidade ali que participa dos projetos da APMI é que adquire esse vestuário, né? E ela, ao mesmo tempo, ela ajuda ali as crianças ali, o projeto das famílias ali, e leva essa roupa que também talvez não teria oportunidade nunca de comprar lá numa loja, né, oficial. Então é um bazar permanente, irmão. Um bazar que é um bazar tá sempre brechó. Um bazar brechó, está sempre entrando roupa e sempre saindo roupa. Isso, então a comunidade está convidada, né? Olha lá no seu guarda-roupa, né? Se tem lá uma peça que você já não usa há mais de um ano, então leva lá na APMI para nós, lá vai ser bem aproveitado, vai estar também ajudando uma criança da APMI. Também lembrei que não só as pessoas, mas assim as lojas que queiram doar as coisas para que a gente venda ali, né, nesse bazarzinho, que é de grande valia, porque esse dinheirinho que entra é transformado em ações para as próprias crianças. Olha, então você que está nos ouvindo, né, não só você como pessoa física, né, mas também empresários de Foz do Iguaçu. Eu acho que os empresários poderiam, né, ajudar mais, ajudar bastante, né, as entidades, enfim, filantrópicas do município. Aliás, quanto melhor, né, a função social executada aqui no município, melhora também depois lá para a mão de obra, para essas lojas, para essas indústrias que estão aqui em Foz do Iguaçu, né? Muitas vezes a gente escuta reclamação de empresários que é muito ruim a mão de obra aqui na fronteira, que não existe mão de obra, mas às vezes muito num projeto social desse, se a gente ajudar, né, a gente vai estar fazendo essa mão de obra, né, especializando essa mão de obra para o futuro, né? Eu acho que é isso também um pouquinho do conceito do trabalho de vocês, né, irmã? Com certeza. Ajuda bastante. Então, você pode nos ajudar, então, através aí da APMI, seja com dinheiro, com recurso financeiro diretamente lá na APMI, seja com trabalho voluntário, né, seja com material humano ajudando lá também nas atividades diárias, seja também na doação de alimentos, né, para as famílias através das cestas básicas, mas também com o bazar, com o brechó. Então temos aí um leque aí de maneiras, né, de ajudar. E também com a espiritualidade, né? Uhum. A Yaskra está nos passando aqui todo o trabalho da oficina de oração também, que pode ser também incluído lá no trabalho das famílias, né, irmã? Com certeza. E falando desse trabalho, dentro dessa estrutura da PMI também, nós temos nós fizemos um salão de eventos, né? E esse salão, assim que tiver regulamentado, tudo certinho, com o bombeiro também, a gente vai poder estar alugando para eventos como aniversário, como até para palestra ou para retiros, né? E ali estarão também, a comunidade pode estar ajudando também a PMI desta forma. Então, nós temos ali a PMI, graças a Deus, com toda essa forma de ajuda para a PMI. Porque sem essa ajuda, essas crianças, essas famílias que nós atendemos, não seria possível. Que bom, irmã. Então nós vamos de mais uma música aqui, já é uma das últimas músicas do programa de hoje. Depois da música nós vamos já para o sorteio, né? Então você pode ainda acessar a nossa página, né, no Facebook, nosso WhatsApp 8828-2828, nosso telefone 3028-2828 e concorrer aí a um bolo da Bolo Doce Brasil, um passeio com direito a dois acompanhantes no Museu de Cera, Vale dos Dinossauros e Maravilhas do Mundo, e uma dezena de São Bento oferecido aí pela Thea Bijuteria. Então, Márcio, nós vamos agora de Francisco Alves, Aquarela do Brasil. Histórias e memórias, uma viagem no tempo. Brasil, meu Brasil brasileiro, meu mulato risonheiro, vou cantar-te nos meus versos o Brasil samba que dá bamboleio e faxinga, o Brasil do meu amor, terra de nosso Senhor. Passado, tira a mãe preta do cerrado, bota o rei Congo no congado, Brasil, Brasil, deixa cantar de novo o trovador, a merengória luz da lua, toda canção do meu amor. Quero ver a Satona caminhando pelos salões arrastando o seu vestido rendado, Brasil, Brasil, pra mim, Brasil, terra boa e gostosa, da morena cestrosa, de olhar indiscreto. O Brasil verde que dá para o mundo se admira, o Brasil do meu amor, terra de Nosso Senhor. Brasil, Brasil, pra mim, pra mim. Oh, esse coqueiro que dá toco, oi, onde amarra minha rede, nas noites claras de luar, Brasil. Brasil, oh, essas fontes murmurantes, oi, onde eu mato a minha sede e onde a lua vem brincar. Oh, esse Brasil lindo e trigueiro é o meu Brasil brasileiro. Terra de samba e bandeiro, Brasil, Brasil, pra mim, pra mim. Você está ouvindo Histórias e Memórias na Transamérica. Vamos lá, chegando quase no final aqui do nosso programa Histórias e Memórias de hoje, contando a história da APMI com a irmã Fátima e a Helena aqui nos nossos estúdios. E elas sortearam aqui então os ganhadores, os sortudos, né, do dia de hoje, desse domingo aqui ao vivo. Então vamos lá. Quem ganhou então Dreamland, o passeio no Museu de Cera, Vale dos Dinossauros e Maravilhas do Mundo, foi a Maria Helena Figueiredo. Então a Maria Helena, a partir de amanhã, segunda-feira, entre em contato aqui na Transamérica Foz, o nosso telefone, fala com a Luciana, porque precisa agendar o seu passeio lá então no Museu de Cera. Então Maria Helena Figueiredo pode convidar duas pessoas e fazer os passeios tranquilamente lá no Dreamland. O nosso bolo, da Bolo Doce Brasil, vai para Lady Helena Mendes, Lady, né? Se não for Lady, é Ladi. Duas Helenas aqui, você viu? A Helena tá fazendo parte aqui do nosso programa aqui também. Dei sorte. E deu coincidência nos nomes. Então, a Lady Helena Mendes telefona também aqui para nós na Transamérica Foz, fala com a Luciana aqui. E agenda também a retirada do Bolo Doce Brasil, aproveitando, mandando um abraço lá para Vânia, né? Que foi lembrada aqui, Vânia, que você já ajuda lá. Também a APMI encaminhando bolos para lá três vezes por semana. Lá as crianças saboreiam o bolo delicioso da Bolo Doce, né, irmã? Eles amam o lanchinho do bolo do Bolo Doce. A horinha do bolo é sempre bem-vinda, né? E o terço, então, da Tea, né? Que é uma dezena de São Bento, né? De cristal com metais prata para proteção diária. Vai para Soraya Rodrigues. Então a Soraya também entra em contato aqui amanhã no programa na Transamérica Foz com a Luciana para fazer também o agendamento da retirada do seu terço. Então a Soraya foi a felizarda então do terço aqui na Transamérica Foz. Eu gostaria, irmã Fátima e Helena, de deixar aqui agora o microfone da Transamérica à disposição de vocês. Se vocês quiserem convidar as pessoas para ir lá, façam aí o bom uso do microfone para suas despedidas finais do programa, por favor. Obrigada, Jorge, pela oportunidade, a Rita, né, também que convidou a gente para estar aqui falando um pouquinho sobre a APMI, a Associação de Proteção à Maternidade e à Infância, que nós já fazemos esse trabalho há alguns anos, as irmãs, e é sempre uma alegria poder falar sobre a APMI. Mas, no momento, eu quero aproveitar para agradecer, né, a todos que colaboraram com a construção da APMI, desde aquela senhorinha que eu já disse para vocês, dos R$10 até o empresário, né, que ajudou com um valor mais significativo, aqueles que não são empresários, mas que também estiveram sempre lá nos ajudando através dos eventos, né, dos bingos, dos almoços, dos jantares, das festas. Todas as pessoas que colaboraram com essa construção. E vocês podem estar ainda pensando, a irmã Fátima fez, mas ainda não fez a inauguração do prédio. Ainda nós estamos esperando, né, porque o acabamento ainda da pintura, eu quero deixar lá com a carinha da APMI, mas provavelmente para o ano que vem, eu acho que isso vai dar certo, nós vamos estar convidando todos vocês para participar de uma celebração, de uma missa em ação de graças por todos essas coisas boas, né, que vocês fizeram e que está já acontecendo lá na APMI, né, que é o atendimento dessas famílias e dessas crianças. Eu agradeço de coração a todos vocês, aqui a equipe daqui da rádio e desejar para vocês um bom domingo, um abraço bem grande de todos os colaboradores, os diretores, as irmãs, todos que trabalham lá na APMI. Muito obrigado, irmã Fátima. Com você, Helena. Obrigada, Jorge. Obrigada a toda a equipe aqui da Transamérica por esse espaço. E convidamos mais uma vez a todos vocês que apareçam lá na APMI para conhecer de perto a instituição. E as crianças por nós acompanhadas. E agradecer mais uma vez a todos que colaboraram e colaboram com a APMI. Né? Que Deus abençoe cada um de vocês. E desejar um bom domingo e uma boa semana a todas nós. Muito obrigado, a Helena. Muito obrigado, a irmã Fátima. Eu, sinceramente, fiquei muito feliz em estar aqui conversando com vocês hoje nesse programa. Conheci um pouquinho mais, né, da história da PMI, e com certeza muitos ouvintes também conheceram e vão ajudar, né, cada vez mais a PMI, que realmente precisa. Queria mandar um abraço carinhoso para minha partner, minha companheira Rita Araújo, que está lá numa missão especial na Igreja São João Batista. Agradecer a Samila e a Yáscara, que me apoiaram aqui no programa de hoje. Ao Márcio Barreto, que está aqui na mesa. Enfim, continue aí com a programação da Transamérica Foz. Uma boa semana a todos, um bom domingo. Um beijo carinhoso em todos. Moro em Jaçanã. Se eu perder esse trem...